Panorama Agrícola para 6 de janeiro de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de 6 de janeiro de 2016, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: a dúvida produz conhecimento. Na dica de hoje, cultive frutas e hortaliças. E na entrevista acompanhe as novidades do mercado aipim de polpa amarela, aipim de polpa branca. Dica do dia. O cultivo consorciado de hortaliças nas áreas de fruticultura, onde isso é possível, diminui os custos de implantação dos pomares. As hortaliças devem ser plantadas entre as filas das espécies de frutas. E enquanto a produção de frutíferas não começa, as hortaliças garantem renda para o produtor já nos primeiros anos. Depois de 2, 3 ou 4 anos, quando as frutas começarem a dar lucro, concentre-se nos pomares, porque vai faltar insolação para as hortaliças. É hora das notícias. Cerca elétrica no sistema de pastoreio racional Vozan é um boletim didático lançado pela IPAGRE que serve como um roteiro para planejar a estruturação de um sistema de pastoreio. Esse boletim também faz uma revisão das possibilidades técnicas do uso da cerca elétrica, com informações detalhadas sobre instalação e manejo. Outro boletim recentemente lançado pela IPAGRE é o de cisternas, construção, utilização e manutenção, que aborda os cuidados que devem ser tomados com a qualidade da água antes e depois do armazenamento em cisternas. Confira a entrevista de hoje. Contato do Panorama Agrícola é com o pesquisador Nilton Neubert, que é da Estação Experimental da IPAGRE de Uruçanga, que lança 4 novas variedades de aipim de mesa. E, Nilton, você poderia dizer para o nosso ouvinte quais são as características de cada uma dessas variedades? São 4 novos materiais aí para a mesa, né, para a manjoca de mesa, são os aipins. 2 deles têm uma polpa amarela, né, são o Irapuru e o Ajubá, né, são de polpa amarela. O Irapuru, que é o SCS260 Irapuru, ele é um aipim de polpa amarela, um performance de cozimento muito interessante. Ele cozinha durante uma parte maior do ano, para um maior período do ano, né? O aipim tem uma característica de ter seu cozimento muito sazonal, muito definido para uma época, dependendo de condições de ambiente, da própria genética do material. Existem épocas que ele cozinha bem, já em outras ele passa a não cozinhar. No caso do Irapuru, ele é um cultivar que ele se mostrou com uma boa performance, cozinha por um período maior do ano. O Ajubá, ele já é mais sazonal no cozimento, mas também tem uma polpa de boa qualidade, um aipim de polpa amarela, e que atenderia, então, a esse segmento aí, de preferência, né, dos consumidores que preferem aipim de polpa amarela. Já os outros dois, né, seria o Sempre Pronto e o Guapo, são aipins de polpa branca, né? Polpa branca, e que no caso do Sempre Pronto também tem essa característica de cozimento durante um bom período do ano, cozinha por um longo período do ano. Já o Guapo, ele é um aipim que tem uma resistência à doença, principalmente um aipim muito valente, como o próprio nome já diz, né? E ele é um aipim que tem uma boa produção, muito bom sabor, né? Ele serve também, inclusive, para chips, né? Na produção de chips, ele tem uma característica de polpa que serve para esse tipo de uso. E além da produtividade, que todos eles têm uma produtividade em torno de 20, 30% acima do que é comum no nosso sistema de produção no estado, né? Essas seriam, digamos assim, as características mais marcantes deles, né? E esses quatro aipins, eles vêm dentro de uma desse conjunto atendendo demandas de mercado para esses segmentos de consumidor nas suas diferentes preferências, né? Correto. Quanto tempo de testes foram necessários, Enilton, para essas quatro variedades de aipim de mesa? Olha, até separar esses aipins do nosso banco, que nós temos um banco aqui que hoje ele deve estar constando só aipins em torno de uns 250 genótipos, né, clones, da seleção do nosso banco até chegar nesse ponto, nós tivemos na faixa aí de 8 anos de trabalho, né, sendo que os últimos 4 anos esses materiais já foram testados em torno de 12 municípios. Nos mais diversas regiões do estado. Nós tivemos experimentos desde o município de Praia Grande, passando Joinville e Jaraguá, indo até lá no extremo oeste, lá tivemos em Chapecó, em Guaraciaba, né? Então, esse material foi testado e, de acordo com a performance dele, com o desempenho que eles tiveram nas diferentes regiões do estado, então eles são indicados, né, para esse tipo de ambiente, né? Avaliação sensorial, inclusive. Todos eles com avaliação sensorial. Então, o que foi assim determinante para nós podermos, entre os vários materiais testados, nós começamos, se não me engano, com 153 materiais, né? E chegamos nesse agora aí de, né, 4 materiais. A questão da produtividade, né? Dos 4 materiais lançados, os 3 deles, com exceção do sempre pronto, eles têm uma produtividade sempre em torno de 20 a 30%, até mais próximo de 30% acima de produtividade a mais. E o sempre pronto, ele está próximo da produtividade média, mas ele tem essa característica de qualidade de polpa e cozimento durante o maior período do ano. Então, nós também o incluímos por essa característica. Os demais, além das características de qualidade de polpa, o que a gente inclui na qualidade de polpa? Não ter caroços, não ser muito fibroso, ser uma polpa assim de uma apresentação também bonita, que é apresentável, né, de fácil trabalho. Quer dizer, quando começa a ter caroços, quando começa a ter muito fibrosa, essa polpa já começa a enfrentar problemas lá numa maionese, num bolinho. Então, essa é uma característica que a gente já exclui, né, o material lá quando faz essa avaliação. E a outra é sabor, né? Então, também uma polpa com um sabor característico, né, e agradável. Essas são a básica, assim. E além disso, é a produtividade, né, do material e a resistência às principais doenças. Então, esses materiais, eles têm essa característica. Agora, sempre que se fala de aipim, uma observação interessante para o consumidor e para o produtor é o entendimento de que é a relação que essa planta tem com o ambiente. Na pesquisa, nós entendemos, e esse tem sido o esforço da EPAGRE, oferecer um maior número de opções possível aos agricultores, porque eles têm uma interação muito forte com o meio, e isso significa que o agricultor, se ele pegar esses 4 materiais, testar, levar para a sua propriedade os 4 materiais que a EPAGRE está apresentando no momento. Talvez ele fique com dois. O outro agricultor leva lá para sua comunidade, já num outro tipo de solo, num outro ambiente, numa outra posição na paisagem. Ele de repente já vai escolher também um ou dois, mas não aqueles obrigatoriamente que o outro da outra comunidade escolheu. O aipim responde muito a essas variações. Então, na seleção do aipim, nós procuramos selecionar aquele genótipo, aquele cultivar que possui uma melhor performance. Ele se adaptou no maior número de regiões possível, né? Mas mesmo assim ele ainda vai apresentar variações, dependendo da região que ele for cultivada, né? Mas ele já tem essa referência de ser um bom genótipo. Enilton, o Irapuru, Aijubá, sempre pronto igual, quando efetivamente o produtor pode utilizá-los? Olha, esse material, ele nós vamos aqui na nós não temos assim uma quantidade grande de ramas, então vai ser fornecido uma quantidade para quem tem interesse iniciar um plantio e começar a fazer essa avaliação final mesmo lá dentro da sua propriedade, né? Que é ver se esses 4 materiais se adaptam da mesma forma, de repente um vai melhor que o outro, aquele mercado prefere mais um do que o outro, né? E o que a gente tem é que nessas avaliações que nós fizemos, esses materiais estiveram sempre acima da média naquilo que foi selecionado. Perfeito. Entrevistamos Enilton Neubert, pesquisador da EPAGRE, da Estação Experimental de Uruçanga, falando sobre quatro novas variedades de aipim. Muito obrigado, Enilton, pela entrevista. Então, obrigado e ficamos à disposição. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.